Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1:03, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que vai ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Também vamos ao vivo pro mundo inteiro pelo atlântida.com.br e agora também nas plataformas dos telefones celulares. A Atlântida tem os seus aplicativos tanto para iPhone quanto para Android e também pro Windows Phone. É só você procurar a sua plataforma e baixar o aplicativo da Atlântida para você não perder um segundo da programação do Pretinho e de toda a rede Atlântida. Até as duas, o Pretinho Básico vai no oferecimento de Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola. As melhores ofertas Vivo estão no Saldão de Natal Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você é sempre bem. Há 3 dias do fim do ano, estão aqui. Cajeta, aqui com a gente. Opa, e aí, boa tarde. Marcos Piangers. E aí, doidão? Eu odeio esses bancos aqui, cara. Eu odeio o Potter sempre querendo um banco preto. Ele não senta no banco azul. Não e, é isso, e tirando cara. Os ódios todos, tá bem. Não, cara, é o banco mais alto. Tu me odeia, Marquinhos. Não, cara, é 1 centímetro mais alto. Eu tenho 1,68 e meio, cara. Olha no fundo do meu olho e diz que tu me odeia, mano. Bota o fone, mano. Tirando. Bota o fone. Ah, vou botar. Tô falando contigo há horas e tu tá nem aí pra mim. Não, eu tô aí pra ti, cara. É. Tu me odeia. Tá muito alto o meu microfone tu aqui. Tu me odeia, olha no fundo. Não, tu eu gosto, cara. Eu gosto de ti. Agora eu odeio algumas atitudes. Pessoas eu gosto, eu odeio ideias. Tá. Potter, tu tá bem? Odeio alguma coisa? Ah, cara, apesar do bullying aí, cara. Os colegas, eu acho legal. Tá muito alto o meu agora. Ah, meu Deus do céu. Olha quem tá aqui. Tá o Zacarias comendo uma pera. Cara, que cena, bicho. Bem gostosinha. Tá boa essa pera aí, Zac? Tá muito deliciosa. É, quem foi que te deu? Fui eu, comprei. E aí, Antônio Moço? Olá! Tudo certo aí, Antônio? Fazer um doce de pera. Um doce é bom, mal, com pota de pera, né, Antônio? Pota de pera. Que coisa doce bem boa. Doce de ideia. E aí, Alcemar? Vai, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem. Tu firme, hein, Alcemar? O que tu quer? Baixar ali, Alcemar, o último botão. Baixar o qual? O último. Bem, não. O último. Ah, é o primeiro, então. O último então. Ali, cara. Aí. Ô, Alcemar, te organizou, Alcemar? Vai pra praia, Alcemar. Aí agora não vai dar. Não se organizou. Não me organizei ainda. Mas acho que na virada eu vou. 2012. Vai ter que conhecer a praia esse ano, né? Joio, 2012. Depende do planeta, Alcemar. É, pode te ser. Te organiza pra ir pro planeta, Vou me organizar. Vou me organizar. Tem em Floripa, tem em Atlântico. Ah, tem. É Santa Catarina, Floripa, né? Mas Floripa, Florianópolis é a capital do estado capital. De Santa Catarina. Trabalhar, meu. Ele trabalha na construção, trabalha 2 anos já na construção do planeta. E já tem praia. Tem muita, vai. Só na ilha de Santa Catarina tem 42. Ah, gente, então, 42? 42 é, praias? Né, 42. Vai organizar. Dizem, alguns dizem que tem mais, né? Que tem umas. Tem a subpraia. Que agora escondida, tem, né? Tem uma tal da Canajurê, né? Que é entre Canasveiras e Jurerê. Essa eu não conhecia. Sempre existiu. Então, 43. Canajurê sempre existiu. Canajurê? É, sempre existiu. Mas é praia, praia ou é uma. Canajurê é a mesma porra. É a mesma coisa. É entre Canasveiras e Jurerê. Por falar em praia, eu preciso mandar um beijo para 7 mulheres que estão em Garopaba nos ouvindo nesse que momento. Que ruim, hein, Amaral? Uma delas é a Amanda, que todos nossa nós colega, conhecemos, né? Aqui. A Amandita. Vamos maneirar na comida aí, Amanda. A Amandita tá ela e mais 6 mulheres numa casa em Garopaba. A Luana tá junto, acho. Atenção, Garopaba. Ela mandou os nomes aqui. Tá, vai lá, vamos lá. Beijo, atenção para os beijos. Vai lá. A Amanda, que é a nossa Amanda, certo, né? Que é Atlântida. A nossa. A Bárbara. Beijo pra Bárbara. A Aline. Peraí. Aline. Bárbara. A Luana. A Luana conhece. A Larissa. Também a conheço. Larissa. A Luísa. A Luísa. E a Amandinha. Nossa. Amandinha. Ah, mas tem 2 Amandas. Ah, tem. Cara, são 7 mulheres numa casa e o tempo tá fechado no Rosa. Faltou gente. Não, Amanda, Bárbara, Lisa, 7. Bom, já perdemos uma boa parte do tempo do programa. Um beijo pra todas elas. Tomara que elas fiquem entre elas. E vamos só no suquinho aí, gente. Velcro. E vamos torcer pra que elas peguem sol e voltem bem bronzeadas. Tá chovendo pra lá. Fortaleza. E não morram na estrada, como vai acontecer com muita gente. É verdade, muita gente vai morrer. Que triste isso, meu. Importante falar, Maurício. Hoje é quarta-feira, 28 de dezembro de 2011, dia daquele que vai salvar o seu verão. Quem é, Alcemar? É o Salva-Vida! O Salva-Vida! É! Uma salva de palmas pra você que tá aí na casinha de salva-vida com o radinho sintonizado na Atlântida. Muito obrigado a você aí, parabéns pelo seu dia, dia dos salva-vidas. Impressionante. Começar com os destaques do Clique RBS. Não tem salva-vida mulher, né, Maurício? Tem. Baywatch não, tem. Não, tem. A Pamela Anderson. É mesmo? Claro. Tem. Pamela Anderson. Essa é muita sorte, cara. Você advogar e ser salvo pra uma mulher aí. A Pamela Anderson boca. Fazia o papel de salva-vidas. Como é que era o nome Baywatch. Do... Baywatch. Ah, é. Baywatch. Baywatch é Miami, né? É. Ela em não Miami, sei, é. Não Miami. Sei se é. Não, Miami. Pode ser. Costa... Mas tem. Capão Oeste. Já vi uma, mas é normalmente. É tipo Pamela Anderson, não? É, tipo, não era a mesma coisa. Óbvio que cara, nota, tá nota, Maurício. Você já viu isso? Ei, nota, cara, nota da salva-vida. Ah, um 4,5. O cara morrendo ali. Já viu surfista aí. Bonita, Potter? Claro. Mulher? Mulher surfista bonita. É raro, tem. É raro, mas tem. É raro, mas tem. O cara tá morrendo afogado, aí tá vindo dois salva-vidas. Não! Não! A mulher! Respiração boca a boca de mulher. Um acidente com um caminhão voltou a complicar o trânsito na BR-101 em Santa Catarina. Exatamente. Foram registrados cerca de 5 quilômetros de congestionamento no limite entre Tubarão e Capivari de Baixo, que é o trecho mais complicado aí nesse final de ano que na BR-101. Que fica um pouquinho antes de Capivari de Cima. Deve ter alguma lógica. Deve ter, alguém deve tinha ter que fazer alguma... essa piadinha, né? Mas não tem Capivari de Cima. É só de baixo. Só de baixo. É inteligente, Capivari, né? Raramente vai pra cima. O que é um capivari, cara? Capivari, pô. Capivari de baixo. É meio de capivara, baixo. Né? Esse, né? Primo irmão dos capivarídeos. É um bicho, é um será? Pulgarzinho. É. Ah, depois a gente vai descobrir. Mamífero. É mamífero, sim, tá certo, amigo. É, porra. Sabe? Qual é o maior mamífero do mundo, amigo? É uma baleia branca. Só? Olha. A Moby Dick. É a baleia branca que aparece no livro. O cachalote branco. Moby Dick. É que eu tô lendo, né? Então. Leu um livro no mês. Miss Brasil fica ferida num acidente no Espírito Santo. Não. A não namorada é... do não. Bruno De Luca. Não. É só. Bom esse, pra é ela... César Cielo, não, calma, bom calma. Pra ela saber que a maldição Bruno De Luca vai seguir ela o resto da vida. A Débora Lira tá internada em estado grave no hospital de Vitória, no Espírito Santo. Ela não é Miss Brasil. Ela é a nova Miss Rio Grande do Sul Universo. Não, ela é Miss Brasil 2010. Não, a Miss Brasil não era ex do Bruno De Luca. É a Priscila Machado, cara. É, meu. Essa o nome tá da moça é Débora Lira. O crachá dela tá escrito Miss Brasil 2010. Ah, não, 2010, claro. A Priscila foi 2011. Pô, mas ela é Miss Brasil, né? Ex-Miss Brasil. A Miss Brasil é a Priscila Miss Machado. Miss Brasil é pra sempre. Não é, mano. Não, a Marta Rocha sempre vai ser Miss Brasil. Não, é Marta Rocha. Ah, Marta Rocha. Então, a Miss Brasil, Débora Lira, foi ferida. Marta Rocha acidente. É uma torta. É uma torta. O acidente foi uma colisão entre uma Toyota Bandeirante e um Gol. Além da Miss, outras 5 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Nossa. Tristeza e solidão são sentimentos comuns agora no fim de ano. O clima de alegria não é comum para todo mundo, não. Tem aqueles que não enxergam motivos para participar de comemorações, não querem reencontrar ninguém e muito menos sentem-se motivados a fazer planos para o ano seguinte. O Chico Barney, que é um cara que eu conheci no Twitter, entre aspas, ele retuitou várias frases de Natal, assim, odiosas. É, tem muita gente... Cara, inacreditável, raiva das pessoas. Tem muita gente que fica mal no final de ano. Minha mãe não gosta de mim, ainda me deu um presente de merda, coisa assim desse tipo, sabe? Assim, segundo... E de novo rever todas as minhas primas vagabundas. Só coisa assim, retuito. Segundo especialistas, legal, essa hein, época do ano leva uma retrospectiva natural do que passou. Quem tá insatisfeito com as realizações do ano, fica depressivo e triste. A recomendação é valorizar o que há de bom na vida, desde pequenas coisas simples, o dia a dia, o pretinho básico, é uma pequena coisa boa do dia a dia. Pra quem? Até os grandes sonhos realizados. Pra muita gente, Marco. Muita gente nos aborda. Passa o verdade, endereço cara. Aí do teu amigo Chico. Chico Barney. Chico Barney é um cara muito legal, é de Floripa, o cara é catarinense, Lucas Barros, trabalhou comigo secretamente no Na Pilha quando eu apresentava em 2001. Como assim secretamente? Porque ele era um cara que entrava no ar e me xingava, e ninguém sabia que era combinado. Ele entrava e me xingava ao vivo assim. Hoje tu já não precisa combinar com alguém pra te xingarem, né? É natural, assim, né? E aí combinava com ele, aí ficava um clima chato, o diretor do programa, as câmeras, tudo, meu Deus e tal, e aí ele... Enfim, até o telespectador vendo, que horror, tira essa ligação do ar. Muito bom. Ficava um clima horrível pra todo mundo. E era o Chico Barney que ligava. Depois ele fez um blog e agora trabalha numa agência chamada Scala, lá em São Paulo. É um sucesso esse rapaz. Parabéns, rapaz. Um beijo pra família dele que nos ouve em Florianópolis. A Gisele Bündchen foi a celebridade mais vista em comerciais de TV em 2011. Ela participou de 3.400 inserções como garota propaganda de diversas empresas só na TV aberta brasileira. O mais incrível é que funciona. A Gisele Bündchen tem um índice de retorno para a marca que é, tipo, acima da curva. É um troço fenomenal. Ela vende de tudo, né? De tudo. Nive, Sky, assim vai, né? Em segundo lugar aparece a apresentadora do SBT, a Patrícia Salvador. Não conheço. Deveria. Graças à marca Jequiti, que também garantiu ao Fábio Júnior a terceira posição no ranking. Sabe um cara que é fenômeno também de propaganda? O Faro, Rodrigo Faro, o cara que apresenta na Record o Melhor do Brasil. O cara, veja, fez uma comparação, tipo, em 2009, quando ele não fazia nada, tava só na novela, assim, ele tinha zero participações em comerciais. Sim. No ano seguinte, depois de começar a apresentar esse programa, ele foi pra 1.000 e alguma coisa. E ele faz empresas pequenas, então soma um monte de empresa pequena. Sim. Com 1.000 participações comerciais, imagina. Em quarto lugar, nas celebridades que mais aparecem em comerciais de TV, o ex-jogador de vôlei Giovani. É mesmo, cara? Giovani. Tá, e o Luciano Huck não tá nessa parada aí? Na quinta Giovani, tá a Ivete Giovani Huck. Tá, Maurício, isso aí são empresas diferentes ou quantas vezes ele apareceu? Empresas diferentes. Quantas vezes apareceu? E a Gisele Bündchen apareceu em quantas? 3.400 inserções. Empresas nacionais? Não, 3.400 inserções. É, é. Ah, inserções, então não são empresas diferentes. São empresas diferentes. Tá, mas tu calcula 3.400. Acho que é diferente. 3.400. Potter. Ó, o ano tem 365 dias. Se ela apareceu 3.400 vezes, ela apareceu uma média de 7 a 8 vezes. Tá, mas não são de empresas diferentes. Mas não são 3.643 empresas, é isso que eu tô dizendo? Não, pois é, isso que o Potter tá perguntando. São 5, 6, 7, 8, claro. Esse ano eu fui o garoto propaganda do Figueirense, não sei se vocês tiveram a oportunidade de... Então, graças muito boa a campanha, Deus, só ficou lá em Santa Catarina, no Gomes. Fomos cerca de 100 inserções aí, foi um sucesso. Tá, e com 100 inserções o Marcos entra em qual lugar aí, Marcos? Entra aí, onde é que entra o Marcos? No ranking. Marcos, deixa eu ver aqui, centésimo, do centésimo, Eu também fiz uma propaganda de um óculos A do Planeta também, não tá? Ah, do Planeta Atlântida, né? Ah, já tá subindo. 300 inserções. A Cristina Kirchner vai se afastar da presidência da Argentina por 20 dias para se tratar de um câncer. A presidente vai ser submetida a uma cirurgia para retirada de um tumor na tireoide, dia 4 de janeiro. Agora é a quinta só presidente da América Latina. Só que tá uma peleia na Argentina, né? Uma peleia de censura. A Kirchner quer... Há horas que já tá, né? Comprar uma empresa que dá o papel para a maioria dos jornais argentinos. E aí o La Nación... Que é o dono. O Olé, né? Quer dizer, o Clarín, que é dono do Olé. Estão brigando por isso aí, já teve até censura, teve jornal que não saiu na Argentina. A polícia invadiu a redação do Clarim esses dias agora, acho que é uma semana atrás. Ela quer calar a oposição, né? Impressionante. São jornais oposição. Vai bem assim, a Argentina, né? Segundo dados oficiais, cresceu 9% no ano passado, em 2011, assim, cresceu esse ano 9%. Credo. É um troço absurdo e todos os economistas do mundo dizem que é dado manipulado, assim. Sim. A Cristina tá manipulando tudo lá, dado de inflação, dado de crescimento do PIB. Seu 4, né? Dado de desemprego, ela tá manipulando todos os dados. Em 2001, quando a Argentina quase quebrou, há 10 anos isso, né? Sabe o que aumentou lá? A leitura de livros. Boa. Comércio de livros aumentou quando a Argentina tava quebrando. E pra fechar os destaques do Clique RBS, o chimpanzé dos filmes do Tarzan morreu aos 80 anos. A Chita vivia num santuário na Flórida. E ela protagonizou os filmes do Tarzan nas décadas de 30 e 40, os clássicos filmes de Tarzan. Claro. Com a Chita, então, o chimpanzé morreu hoje. No santuário ela vivia? Morava num santuário na Flórida há 50 anos. O Weissmuller, né? O ator... O Johnny Weissmuller, né? Johnny Weissmuller. Esse era o Tarzan original. E aí a Chita morreu... Falecimento. 80 anos, cara, é muita coisa, né? O chimpanzé, né? Caraca, velho, pra um animal, cara. Mas essa aí viveu bem, né, cara? Viveu bem, só na bananinha, né? Adoro suco de banana. Viu? Vai viver bastante, Neila. Creme de banana branca, é uma delícia. De manhã cedo, dica de beleza. Creme de banana. Quer viver 80 anos? Faz que nem a Chita. Creme de banana branca de todo manhã cedo. Todo dia uma banana. Todo dia. Banana preta não é legal. O nome desse macaco é Chita, né? Não é Chita. Chico. Porque todos os macacos são Chico. Não, esse é Chita. Esse é Chita. A Chita, né? A Chita. Uma chimpanzé, né? Todo macaco é Chico. Ô, Marcelo! É verdade, Marcelo. É verdade, amigo. Um casal foi flagrado em ato obsceno na piscina pública na Colômbia. Piscina pública, amigo. Eu já todo mundo podia entrar, podia fazer o que quisesse. Ele foi lá e fez amor. Vídeo ganhou destaque na internet. O casal chegou a mudar de posição durante o ato. Olha o casal, opa, olha. Tava na posição cachorrinho. Como é que é a posição cachorrinho? É ele sentado implorando e ela rolando fingindo de morte. E foram pra posição saquinho de chá. Como é? Que é? Essa eu não conheço. Saquinho de chá, pô. É melhor não falar. Viado invade casa e pisoteia presente de final de ano. Ah, não. Você tem uns viados revoltados, né, cara? Viado revoltado. Viado revoltado é o que mais tem. Não gostou do presente, entrou na casa e pisoteou tudo em Banfield, em Utah. Ah, lá em Banfield, Utah, tem muito viado. Animal ficou dentro da casa por cerca de 2 horas, destruindo todos os presentes da família. É, revoltada. Família leva susto ao encontrar cobra de 4 metros na piscina. Eu sonhei com cobras. Quem aqui nunca achou uma cobra grande na sua piscina? Eu nunca achei, Marcelo. Só eu e o Potter. Só tu e o Potter. Caso ocorreu em Miami, na Flórida. Ah, lá em Miami, na Flórida, tem muita casa cobra com piscina. Bombeiros retiraram o réptil da piscina. Os bombeiros? Bombeiros, chamaram botaram o bombeiro. Uma mangueira e enganaram a cobra. Botaram uma aranha pertinho. A cobra sempre segue a aranha, sabia? Sempre, é só botar uma aranha, a cobra vem pra ficar durinha assim, ó. Retinha, durinha. Momento Animal Planet. Ela tá medindo pra ver se dá pra comer, né? Essa história assim, é legal, quando né? Quando a cobra fica dura... Vai pra cima da aranha. Reta, ela tá vendo se dá pra comer. Se dá pra comer a aranha. Quando tá dura, tá pronta pra comer. Meu põe a língua de fora. Essa história é demais, né, cara? Essa história é a história mais assustadora de todas. Uma mulher tinha uma cobra ali, né? Tipo o Slash do Guns N' Roses lá. No clipe de Patience, ele fica com umas cobras, umas mulheres tentando ficar com ele, ele só fica brincando com as cobras. E aí a cobra dormia no lado da mulher aí, e aí um dia a cobra começou a se esticava, dormia esticada no lado da mulher. Aí a mulher foi no veterinário, assim, só, por que ela tá dormindo esticada? Cara, bom, que bom que tu avisou, ela tá preparando pra te comer. Ela tá medindo. Pra ver se cabe a mulher dentro dela. Mas onde que eu compro meu uma cobra Deus dessa? Aí o que aconteceu? Ela ia se enrolar na mulher, ia esmagar a mulher, quebrar depois, todos os ossos, esmagar todos os órgãos por dentro, coração, o pulmão, o estômago, essas coisas, tudo. Estourar por dentro, né, os olhos saltam da cara dela. Tá bom, né, já, sai pô. Sai cera do nariz, obrigado, as coisas. O que é que tá aí, eu já hein, falei de um amigo meu que tatuou no peito aqui. Já falou. O dedinho dele, a mãozinha do já piloto. Falou ontem e deu bastante detalhes. E aí, quem é que tá aí? Sou eu. Vai, Zaca. Ai, aqui, é adivinha pra criançadinha. Que bonitinho. Essa é pra vocês decorar e falar pros meninos. O tio Potter assustou as criancinhas agora. Agora tu chama de volta agora as criancinhas. Tu tem alguma tatuagem, ô Zacarias? Vamos nos adivinhas do... Ah, tem na nuca? Sim. O que é o Mussum? Mussum. Foi uma paulada no Mussum que ele me deu com a marca que eu tatuei. A sombra. Que grande tatuagem. É grande. Vai da nuca até a cofrinha. Que laçaço levou. Quando realmente é o fim da picada? Tempo. Quando bate no mosquito. Tá. Quando o mosquito vai embora. Ai, Dedé. Por que a vaca corre atrás do carro? Tempo. Porque ela é malhada. Pra pegar o vácuo. Essa foi boa. Foi. Qual é o único bicho que realmente anda com as patas? Bicho. É o pato. É o pato. É lógico. Ai, fácil. É pra criança, né? Ah, tá. Desculpa, tá. Qual a cor mais barulhenta? Tempo. Ai. Marrom. A corneta. Ai, Dedé. Ai, o que é o verdadeiro cheiro verde? Tempo. É o Hulk peidando. É o peido do Hulk. Acertei, cara. Primeira lá, vez que eu lá em 4 anos de programa. Lá em Floripa tem um bairro chamado Monte Verde, né? Que daí tem um ônibus, Monte Verde, e o pessoal chama de cocô do Hulk. Pega o cocô do Hulk. O que que a minhoca falou pro minhoco? Tempo. Minhoco, tu tá ficando louco, tu tá beijando errado, a boca é do outro lado. Ai, que isso, além de coroa, poeminha. Não, é você minhoquece. Tirou do ar. Chegou a cair de juntura. Tirou do ar a rádio. Exatamente, o que eu arrumo aí, ô Maris? E agora me prestou minha furadeira aqui que eu dou um jeito de sair. Não, mas furadeira tu acha que é. Furadeira, claro. Tem que ser com furadeira. Não, furadeira não dá, homem. Ah, tela. Cuidado, homem. Não, homem. Essa tela é todo screen. Não, homem. Homero, olha aqui, cara. Sabe, o problema foi no botão aqui que é dessa tela touchscreen. Me presta o iPhone, Potter. Tá aqui, Samara. Olha o Samara. Eu preciso de um negócio pra afirmar aqui o um negócio. Essa broca é 19, não é essa broca? Broca é 19. Essa broca tem que botar a broca 2? Como? I know. How can I fix this? How can I fix this? I know. Vai, tu vai ser dentista. Can I fix this? Tá bom, obrigado, Amir. Já tá bom aqui, ó. Voltou a trilha, ó. Olha aí, ó. É, vai, Zaca. Peraí que o iPhone vai... Which one? Chris Perlin. Christy. Vai, Zaca. Na... Não deu certo. Ai, eu... Porra, Amir. Nunca dá certo. O que o tijolo falou pro outro? Tempo. Esse é muito bom, gente. Vai ligar. Tem 6 furos, eu tenho 1. Há um ciumento 2. Entre nós. Ciumento. Ah, muito bom. Salvou, hein? Caiu de novo. Tá, cara. Ô, Mi. Pelo amor de Deus. Eu vou chamar o furo ali, vou fazer mais um furo. Só falta... Adão. Agora vai ficar bom. Adão, larga o tijolo. Vou aproveitar, vou botar uma rede aqui. Olha o tijolo, tijolo, tijolo. Falta duas. Ai, tá doendo o tratamento de canal. Agora que falta duas. Tá bem, Cátia. Adão. I can see clearly now, the rain is gone. Depois sempre fone de ouvido pra não estragar meu ouvido. É, aí tu não ouve a gente pedir pra tu parar, não né? Tem como acabar? Vai, acaba aí. Acaba. Qual a diferença entre a mulher e o leão? A mulher tem cabelo. É, o homem tem, o leão tem cabelo em cima, a mulher tem chuva embaixo. Olha isso? Quase, quase, também. Quase. Mas a mulher usa batom e o leão ruge. Ah, Osaka, como assim também? Tem nada a ver com pelo isso. Ruge, cara. Ruge, ruge. Tu não sabe o que é ruge? Claro que sim, cara. Tem até uma música gaúcha, mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de ruge, batom. O pai que cantou no festival. Aí, teu pai? O pai ganhou no festival. Essa ganhou música? Sim, o primeiro a interpretar a música foi o pai no festival, não me lembro qual. Lá fora com o pai. Lá fora com o pai. E ganhou Maria, a música lá? Mais popular. Não de sei Santa se chegou Maria a ganhar Tertulha. O primeiro lugar. Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de ruge, batom. Olha o tranco da morena rosa, revocada de ruge batom. Machucando a maneira. Oi, sua agora maneira, vai. Machucando a maneira. E o hino, e o outro hino do Pretinho. Esse foi o melhor? Esse foi o melhor. Não, mais popular. Mais popular. E o hino daquele nosso que ele aprendeu a domar. Aprendi a domar, amanunciando égua. E para as mulheres, vale a mesma regra. Animal te para, sorado rincão. Mulher pra mim é como redomão, malhado nas patas, pelego na cara. Esse é Morotia, né? É, Morotia. Esse foi na Coxilha. Eu nunca soube cantar Morotia. Coxilha de Cruz Alto. Posso contar uma? Não, eu tô na fila. Pedacinho de terra, perdido no mar. Pedacinho de terra, beleza sem par. É o rancho de amor. É, rancho de amor à ilha, né? Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Tá bonito, amigo. Um pedacinho de terra perdido no mar. Oh, coisa linda, Zininho, muito, né, cara? Eu chego a me emocionar. Zininho, que bom, coisa mais linda, né, cara? Ó, oh, tem época boa que tu pegava o Morro da Lagoa, subia o Morro da Lagoa e esse poema ia, entendeu? Nas placas, assim. Ia, tu ia acompanhando? Ia acompanhando, subindo o Morro da Lagoa. Eu lembro disso. Era lindo. Era tomando lindo. Uma cachaçinha. Isso. Na Brasília, assim, tomando uma cachaçinha e vendo e cantando, cara. Num zigue-zague fudido, assim, pra um lado e pro outro. Tá, vai, Cagê! O marido chega em casa tenso, revoltado, encontra a mulher e vai falando: olha, acabei de saber que tu tá me traindo, vagabunda! Confessa! Com quem tu tá me traindo? Mas o que é isso, irmãozinho? Que fúria é essa? Quero saber! E agora? Quero o nome deles, de todos eles, um por um! Vamos lá, vamos, desembucha! Ai, amor! Pra que isso? Tem gente que tu nem conhece, cara! Meu Deus! E aí, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Fundos de investimentos Tissoco! Agora, Tissoco Breve e Tissoco Fundo! E aí, o Léo Gago, Léo Gago do Grêmio, uh-huh. E seu amigo, que não era Gago, estão passando pelas ruas de Porto Alegre, e aí, de repente, o Léo Gago fala: Oh, olha que mulherão. E aí o amigo Léo Gago: cadê, aonde? Passou. Aí eles... Aí anda mais um tempo e aí o Léo Gago. Olha aqui, aqui, que carrão. Aí o amigo do Léo Gago. Aonde, cadê? Já passou. Mais um. Não acabou, ah, meu. Ah, não. E aí o amigo do Léo Gago já tá ficando irritado com o Léo Gago. E aí o Léo Gago fala assim, olha... E aí o cara corta o Léo Gago antes de terminar e assim, fala, já sei, eu vi. E aí com cara de dúvida o Léo Gago pergunta... É? Então por quê? O quê? Pibi? Pisou na merda! Mais um. Aí a loura jogou a rede no mar. O que que ela queria? Pescar? A rede! Ah, jogou o quê? A rede no mar. Ah, pescar, né? Não, ela queria navegar na rede. Meu Deus! Cleiton Soares, taxista de Brusque, mandou. Aí, Cleitão. Grande piadista. E aí, Maurício, eu tenho uma contribuição pra fazer, diz o Vinícius Machado. Vocês podiam fazer uma campanha no Pretinho pras festas de fim de ano com a seguinte frase. Se você tem o direito de se divertir nesse final de ano, os médicos também têm. Então divirta-se com moderação e não dirija depois de beber. Muito bom, Vinícius. É isso aí, o recado dos médicos que estão ouvindo pro Tio Básico. Então nesse final de ano não vamos dar trabalho pros médicos, né? Deixa a classe médica aproveitar o fim de ano e você não bebe depois de dirigir. Não, antes de dirigir, depois de beber. É, pode beber. Só depois de dirigir, tu pode beber à vontade. Hoje, por exemplo, teremos Hoje a gente vai ter o Chopp Botafora do Pretinho. Hoje é o Chopp Botafora. Todo mundo Botafogo, 4h39, gente. E eu vou de táxi, porque eu sei que eu vou beber alguns chopps. Não, Maurício, eu passo ali e te pego. Aí tu volta comigo. Mas tu vai beber. Ah, é. De moto a gente é mais perigoso ainda. Pessoal, vamos encerrar o assunto. Vamos ligar, que é só tu tem algum recado aí, mano? O Piangers tem. Falta pouco pro Planeta Atlântida 2012! Atlântida 2012. E pra dar algumas dicas pra rapaziada que quer pegar mulher, eu tenho umas cantadas que o Potter vai avaliar se é bom ou não é. Manda bala. É o guia infalível de cantadas do Piangers. Gata, o teu pai é pirata? Não. Por quê? Porque eu te achei um tesouro. Muito bom! Outra! Por acaso hoje é o teu aniversário? Não, por quê? Não é o teu aniversário? Não! Porque você tá de parabéns! Essas foram horríveis. Falando sério, não dá pra chegar assim nas gurias. Pra ter a cantada infalível mesmo, você tem que usar a coleção oficial Planeta Atlântico da Rena! Tem camiseta, tem bermuda, tem blusinha pras gurias, shortinho. E tem até promoção rolando. Na compra de duas peças da coleção Renner, você ganha um desconto de R$10 no passaporte pros dois dias de Planeta. Então é o seguinte, comprou roupa lá na Renner, pode ganhar esse desconto, R$10 no passaporte pros dois dias do Planeta. Economiza esses 10 pilas aí que você ia pagar pra comprar, de repente, o ingresso. Num refri, paga pras gurias. Bem melhor que chegar com essas cantadas fraquinhas do Piangers. Corre lá na Renner e garante a tua coleção Planeta Atlântida. Ai, Renner, garante o totalmente shortinho. Totalmente irreverente. É o Planeta Atlântida. Garante o shortinho. A coleção oficial só nas lojas Renner você garante. Shortinho, blusinha, camiseta, bermuda. Tudo isso lá nas lojas Renner. E ainda comprando duas peças, ganha R$10 de desconto no passaporte do planeta. Muito bom, Piaget! É clá, classificado. Duas ofertas que chegam aqui para pretinhobásico@atlantida.com.br. Vendo uma cama de solteiro em mogno. Tá em ótimo estado, apenas 3 anos de uso. Bom, depende do uso que fez, né? Depende do peso do cara e tal. Motivo da venda da cama de solteira: falta de espaço no quarto. R$120 à vista. E-mail: vendo coisas que você quer comprar, @ig.com.br. Que massa. Vendo coisas que você quer comprar, @ig.com.br. Já engloba um monte de outros já pode anúncios. Ficar vendendo, né? Então essa cama de solteiro é por 120 pila. A outra oferta aqui dos classificados do Pretinho é: sou natural de Porto Alegre. Depois de 12 anos fora, tô pensando em voltar. Pensei em vender o meu bem mais valioso, um apartamento em Floripa, na praia de Cachoeira do Bom Jesus. Entre Canas Vieiras e Ponta das Canas. Muita coisa ruim, tem muito, muito argentino ali. Mas só na temporada, né? O apartamento é realmente muito bom. Tem 2 quartos, 2 banheiros, box na garagem. Pô, tem que ir até o box, até a garagem tomar banho. Não, cara. Puts, não, cara. Box é a garagem. Desce até a garagem, toma banho e volta. Não, não, box fica no banheiro. É, mano. Tem mais a não, garagem. Box na garagem, tá escrito. Não, é box, não, da box garagem. De garagem. Pô, botar o chuveiro na garagem. Que burrice. Cozinha toda montada com geladeira e fogão. Cooktop. Oh, desktop! O que é um fogão cooktop? Aquele sem forno. Top. É, o de mesa? Né? Cooktop! Cara, se tu quer ser chique, tu tem que ter um fogão cooktop. O meu novo apartamento vai ter. Um SUV branco e tem que ir pro Uruguai. Aí tem muito chique. SUV, carro? Cooktop! Cooktop! Fica 1x4 do mar. Tá vendendo de barbada por quanto, Almir? 10 pau! 200 paus! 200 reais. Não, 200 mil paus. Muito caro, né? Não é não, cara. É uma pena na Cachoeira do Bom Jesus, cara. Mas tem muito argentino lá. É, o ruim é que tem que tomar banho na garagem, mas tem 2 quartos e 2 banheiros, cara. É, mas muito argentino. E tem o fogão? Só deu. Cooktop. Ó, e-mail pra comprar esse apartamento, ó. Apto. Tá ligado no Apto? APTO. APTO Floripa, @bol.com.br. Só bol! Só bol tem! O Almir tá reformando a casa dele, o Alcemar tá fazendo a reforma lá, porque ele ganhou muito dinheiro e o Almir dormiu lá em casa. Ah, é? Essa noite e ninguém dormiu. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês aqui porque ninguém dormiu. Isso é água? Moto? Não, é o ronco do Almir. Isso é uma moto, exatamente, cara. Exatamente. Não, cara, é o Almir roncando. Mas Almir, é por causa da bebida. A bebida dá um... Piada do iPhone. É no esôfago, no esôfago. Ô, professor ruim, o que achou, professor ruim? Só deu, tem ronco, caso. Mas o que é isso de ronco? Atlântida, todo mundo tá ouvindo, melhor som do FM, são 19 pras duas, tamo de volta com o Pretinho Básico e já na regressiva pra 2012. Neste sábado, a partir das 10 da noite, tem o Réveillon do Pretinho aqui na Atlântida. Não perca a contagem regressiva com a galera do Pretinho e com os DJs do Sônica, o Dico e o Mick Silva fazendo a trilha sonora esperta. A partir das 10 da noite, o Réveillon do Pretinho, neste sábado, imperdível, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Qual é a novidade, doutor Alceu? É o Léo Gago, né, doutor Maurício? Chegou no Grêmio! Exatamente! Foi apresentado já. Assinou por 3 anos, né, doutor Cadeira? É isso aí, um bom volante, um bom volante. Exatamente, e ele é gago mesmo, ele é, né? Não, ele, mais do que gago, mais importante ser gago, ele é canhoto. O que é uma certa raridade hoje no futebol gago brasileiro. Gago e canhoto, então, Deus um, é, gago e canhoto. Um volante canhoto, que cai muito bem, aliás, porque o Grêmio, né... Tem, ele cai tem, muito, tem... ele cai muito. Não, ele não cai, aliás. Ele é um cara fortão, assim, tem um bom chute. Tu achou ele forte? E é então canhoto. Ele não cai muito bem canhoto. No time, então. Não, ele cai... bem no time, mas ele não cai muito. Sou entendeu? Certo, mas ele, se é. Ele não cai muito, ele não cai ele muito ele chegou bem. Com a noiva dele, né? Cai Caroline. E não cai. O que tu achou da noiva dele, Potter? Mulher bonita, mulher bonita. 0 a 10. 8.8. Olha! 8.8, hein, cara? 8.7. Tá de olho na noiva do Léo Gago, Potter. Falar nisso, a gente tá discutindo no intervalo aqui que a FIFA libera uns jogadores pra votar na seleção, na seleção do mundo. E o Neymar e o Ganso votaram neles mesmos. É, eles se incluíram entre os melhores do mundo. Mas tem deixa eles, cara. Tem uma informação forte também a respeito de novidades sobre aquela investigação envolvendo FIFA e ISL. A falência da ISL, dinheiro, João Avelange, Ricardo Teixeira. João Avelange? Sim, claro, uma investigação que está acontecendo, foi, enfim, colocada a público através de uma investigação da BBC, dos jornalistas da BBC de Londres, e aí porque estava com um sigilo jurídico, assim, não podia, enfim, se falar ou revelar alguns documentos importantes que a BBC tem poder, assim, tem em mãos, mas não pode tornar público por causa da justiça, mas parece que hoje... alguns desses documentos vazaram, enfim, a situação do Ricardo Teixeira e do João Avelange e da FIFA, né? Da pipa? Tem um livro complicado. Que só dá pau na FIFA, assim, que tem, mostra um monte de investigação contra a FIFA. Mas onde é que eu compro esse livro que só infelizmente dá pau? Não sei o nome. Ô, é do Havaí, o William vai ficar no Havaí, doutor Cajé. Olha aí. O William Batoré vai ficar pra 2012. Baita notícia pra torcida do Havaí. Viajou, porque né? Porque era a chance dele. Porque o William o William é o símbolo do time do Havaí hoje. É. Só o Atlético Goianiense quis comprar e o Havaí não vendeu. Não vendeu, é isso aí, tá certo, o Havaí. Vai ficar com o Batoré. Me servia no Figueira o Batoré, viu? É um bom reforço. Continuava pra morando voltar em Floripa, continuava com meus amigos lá, só que jogava pelo Figueira, pô. Na Série A. Tem que atravessar a ponte daí, né? É o troco pelo Rafael Coelho. É, claro. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua brilhante participação. Ah, olha só, eu tenho aqui pérolas pretinho. Do Neto, ex-jogador de futebol e comentarista esportivo. Manda posso bala. Puxa no caipira aí. O Milton Neves tem a cabeça tão grande que quando nasceu a mãe dele achou que era a Hello Kitty. Pô, Neymar, tem Twitch, tem Facebook, tem blog, tem jogging... Tem todas essas modernidades pra se distrair e fica fazendo filho? Vai ver site pornô, filho? Tem uns bons aí que o Ulisses me mostrou que eu te passo depois. É só pedir xpelada com BR. Como é que é, Ulisses? Quem é que mostrou? Ulisses? Meu Deus. E a torcida do Real Madrid tá gritando o nome do Kaká. Aí o repórter, estão xingando ele, Neto. Ah, mas estão gritando mesmo assim, né? Na minha opinião, ele tava claramente impedido. A não ser que o replay prove o Opa! O Dedé tava 2 metros de condição. Minha opinião se equivocou. A minha opinião se equivocou. Não é ele, é a opinião dele. Quando a FIFA vai abrir o olho e fazer exame antidoping nos gandula? Na minha opinião, esses gandula estão muito elétricos. No meu tempo não era tão rápido assim, não. É o Neto. Que não é o Fagundes, né? Ô, Alcimar. Quando um casal recém-casado ri... Ficou com a voz grossa, tá mudando de voz, Alcimar? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Acho que é hormônios. Tá tomando hormônio? Tá tomando hormônio agora. Tá tomando os hormônios agora? O Adão tá te dando os hormônios. Diretamente da fonte. Quando um casal recém-casado ri, todo mundo sabe por quê. Mas quando um casal com 10 anos de casado ri, todo mundo se pergunta por quê. É verdade. E aí, Marconi, a mulher morreu, chegou no céu. Morreu. Chegou no céu, São Pedro disse assim, ó, pode entrar, mas pra entrar tem que falar, tem que saber soletrar uma palavra aqui nas portas do céu. Vai entrar no céu? Vai entrar no céu. Olha, soletrando. Soletrando. Olha. É o rolentrando. E aí o soletrando do São Pedro, a mulher ficou apavorada, meu Deus, eu quero entrar no céu. Qual é a palavra, São Pedro? E São Pedro respondeu, amor. Oh. Aí a mulher... Muito fácil. A-M-O-R. Era só uma pegadinha de São Pedro, assim, pra não deixar passar. De aí entrou no céu, mulher. Entrou no céu, mulher, saltitante. Um dia São Pedro tava afim de fazer dar um cagão, chamou a mulher e falou assim, olha... Número 2. Preciso fazer o número 2. Vem aqui, não fica aqui na porta pra mim, por favor. Mesmo esquema, chegou, só soletrar e coisa e tal. Um abraço, foi lá fazer o número 2. Nisso chega o marido, ex-marido da mulher que tinha morrido. E o marido diz, olha quem eu encontro aqui na porta do céu, malandro. Minha ex. Minha ex-mulher. Minha ex. Ai, amor, coisa boa você aqui e tal. Me conta como é que foi esses últimos anos, você sozinho na terra. Ele vai casar com aquela enfermeira maravilhosa. Bah. Que cuidou de você na sua morte. Filho da... Ganhei na loteria, fiquei milionário, mega da virada. Vendi a casa onde a gente morava, comprei uma mansão. Minha mulher e eu, a gente viajou pelo mundo todo. Champanhe, whisky, pobre festas. Vivíamos de férias, esquiando. Eu caí no esqui, bati a cabeça e morri. Pum. Como é que faz pra entrar aí, mulher? Tem que soletrar uma palavra, né? E acertar amor, de primeira. Né? Aí, qual é a palavra? Tô rindo no laringologista. É H-O... Já errou. É goma. Não é? Tem H. Já errou. Tem H. E aí, Potter? Uma cantada. Cantada do Potter! Apoio! Farmácias Tola! Aproveite os produtos de homeopatia Tola! Guria 16 chega na guria de 28. Quer sair comigo? Lamento, não gosto de crianças. Não tem problema. A gente evita. Boa! Esse aí sim. Boa! Curiosidades curiosas. O suco vermelho que sai da carne mal passada não é sangue. Tu gosta do suco vermelho? Não acredito nisso. Adoro o suco vermelho que sai da carne mal passada. O suco que sai da carne, na verdade, é um líquido chamado mioglobina, que é um parente do sangue. Ah, então é sangue. Todo o sangue do animal morto sai do organismo dele antes da carne ser vendida. É sangue, pô. Não, parente. O teu primo não é tu, teu primo é teu primo. Tá, parente é sangue, parente de sangue, pô. Outra curiosidade aqui, essa aqui é um mito. Muita gente vai ficar pensando nisso. Sacolas plásticas são melhores do que as de papel pro meio ambiente. Ah, tá. E agora? É. Olha, e agora? Olha só por quê. Tá. O processo todo de fabricação de uma sacola de papel gasta mais energia do que a fabricação de uma sacola de plástico. Então, por mais que a degradação da sacola de plástica seja pior, esse tipo de material desgasta menos o meio ambiente para ser produzido. E agora? E agora, não. Amigos ecologistas? Eu sempre achei isso, só que não pode jogar o saco no rio. Isso, esse é o problema. Pode usar. Não culpa a pessoa por usar a sacola plástica. Culpa o problema por... é jogar no exatamente. Lugar certo, né? É que nem os caras estão falando agora do carro elétrico, né? Que é o carro verde. Não é verde coisa nenhuma. Não, cara. É branco, viu? É branco, é prata. Ele não é... Tá. Eu odeio carro verde, carro feio. Carro verde não, cara. Ele não é um carro ecologicamente correto, porque ele usa a pior das energias, das fontes de energias, que é a elétrica, da hidrelétrica, que... Mas é por fato de não poluir. É, Maurício, tá, só poluir, mas ele vai ter necessidade de muito força. Mais energia elétrica, vai desviar curso de rio. Fazer um carro atômico, então. É isso? A hidrogênio. O ideal seria solar, né? Tentar o solar. Se tivesse no teto, pegasse o sol e andar. E aí de noite? É, difícil, aí de noite nenhum carro. De noite ele guarda energia. Né? E também falam que a bateria. Vai fazer o que com a bateria depois? Onde é que vai jogar fora a bateria do carro? O que que vai fazer, Mara? Vamos deixar assim. E mais uma curiosidade aqui impactante na sua vida. Ah. Ursos polares não são brancos. É transparente o pelo. Exatamente. Mas o gelo reflete, fica branco. A pele é negra e quando é mantido em ambientes úmidos, ele pode ficar verde por causa de algas. Não entendi. Cara, a pele, o pelo do urso polar, ele é tipo um canudinho transparente. É uma pelugem transparente. Mas não é um pelo, assim como a gente conhece, é um canudinho, ele é oco por dentro também, assim, ele tem um... E aí é o reflexo do gelo que deixa ele branco. Tá, então se você tiver na floresta, ele fica verde. Exatamente. Se ele tiver no beira-rio, ele fica vermelho. Exato, se ele tiver no Olímpico azul e assim por diante. Se ele tiver, então, junto com o carro elétrico, ele fica verde, é isso? Fica verde, fica verde. Exatamente. Então já une, né, os... Se ele ficar no bar... Sensacionais curiosidades, não, gente. Muito bom, muito bom. Lá no Havaí, no Havaí fica azul e branco. Fica meio caído. E aí, Antônio Moço? Olá! Eu achei que tu ia me pular. Não, que isso? Olha aí. Até aqui, tá bonito com essa gravata. É, o Maurício não gosta de pular carniça. Não gosto, né? Olha, viu? Depois não, mas tá bonito. Diz tá que não faz bullying. Bullying no Instagram. Olha aí, receita pro fim de ano. Opa, o que tem hoje? E a lentilha com vodka. Pra dar aquela forrada, né? É pra dar uma forradinha. Lentilha com vodka. Lentilha com vodka. Vamos lá que eu vou anotar aqui. Olha os ingredientes, anota aí. 500 gramas de lentilha. É 500 gramas. Eu sei, eu sou meu analfabeto. A lentilha tá muito caro, diminui um pouco eu a lentilha. Eu sou Antônimos. Eu, Anônimos, é culto. Não precisa tanta lentilha, né, Anônimos? Uma xícara de lentilha. Não, bota umas 12 lentilhas, então. Doce, pra dar sorte. 200 gramas de bacon. Bacon tá pouco. Não. Bacon é bom. Bacon é bom. Vamos botar que bacon tem um que quilo. Ser um quilo. Gramas de bacon o quê? Um quilinho de bacon. Só bacon. Bacon bom. Não, vamos botar bacon mais, então. Bota mais 12. Um litro, um quilo de bacon. Um quilo de bacon. Um litro de bacon. Já falamos um quilo há 3 meses. É, presta atenção. Então, cara. 4 tomates. Pra ficar de bem com a vida, né? Bem com a vida. Ai, meu. E meia cebola, só meia. É, a cebola não é ruim muito. De descascar, né, Antônio? 3 dentes de alho. 3 dentes, e o plural não precisa botar. O plural botar. Não tem, eu sou. Peraí que eu me perdi. A lentilha, 12 lentilhas, 1 quilo de bacon, 4 tomates do meia cebola. Ah, o tomate tinha perdido. 3 cebolas de alho. Salsicha. Salsicha? Salsinha. Ah, uma salsicha agora, fica bom também, cara. Calma. É, não, mas é salsinha. Ah, mas já tem o bacon, precisa botar salsicha, né? Não precisa. Não, salsicha não. Salsinha. Na verdade, não precisa colocar salsicha em nenhum lugar. Não. Precisa sim, no café, gente. Precisa sim. E aí depois, caldo de galinha sem gordura, 1 garrafa de vodka e pra terminar... 1 garrafa de vodka? Não, umas 2. Acho que olha a galera que tá final de ano, né? Pô. Duas. Não, mais, Maurício. Mais, né, cara? 3? Mas é pra uma xícara de lentilha. Tá, mas não, o Vitor vai aqui, no Réveillon. Três, o Vitor vai. Vitor vai, então bota 27 de vodka. E pra terminar, uma mulher. Olha aí. Uma mulher. Olha o modo de preparo agora como aqui, é ó. Como é que é? Pega a garrafa de vodka. As garrafas, né? As 27, abre todas elas ali em cima da mesa, certo. Deixa no cantinho. Pega a lentilha, todos os ingredientes, bota na cozinha ali, bonitinho, em cima da mesa, e a garrafa bota na sala. As garrafas. Aí tu chama a mulher com as garrafas, pega a mulher, bota dentro da cozinha, fecha, e tu vai ver, vai dar 30 minutinhos. Tá pronto. Vai dar tudo pronto. Boa receita, hein? Vai ficar boa essa receita, e a lentilha com vodka. Muito bom, hein? Mas dá caganeira no dá final. Caganeira. Dá. É a lentilha do... Eu acho que é a salsinha. A salsicha. Tira a salsinha, vamos tirar a salsinha. Vamos tirar a salsicha. Fica boa. Não é salsicha. Salsinha. Salsinha. Salsinha. Ah, então tá. Salfinha. Tem essa aqui, devolve aqui pro meio. Isso. Tá. Muito bom, hein? Vodka com lentilha. Me babei aqui na folha, ó. Tudo babado. E aí, Caxias? Frases de caminhão eu tenho aqui, ó. Ó, o Scania parou ali, ó. A calúnia é igual ao carvão. Quando não queima, suja. Boa frase, hein? Boa, meu. Frase. Tava na lateral do caminhão ou no para-choque? No para-choque tava essa aqui, ó. Se eu acordar amanhã, Deus estará comigo. Se não acordar, estarei com Deus. Malandrão, hein, malandrão. É que querida, ele morreu daí, né, gente? É. Querida, sem o teu carinho, sou ave sem ninho. Esse é bonito, né, cara? Bonito. Dá até uma música, né, do... Vitor, Elemar Santos. Oswaldo Montenegro. Elemar Santos. Felipe Valerim. A dor de amar, talvez o melhor prazer. Isso aí é Felipe Dilon. Coroa de minissaia é vitrine de varizes. Cevando. Esse é Genival Lacerda. O amor é igual ao sol. Uma nuvem o esconde, jamais o apaga. Armandinho. E finalmente, aprenda a dirigir o dinheiro para que o dinheiro não o dirija. Djavan, certo. O que o Abraham Lincoln falou sobre casamento? Casamento não é nem o paraíso, nem o inferno. É um purgatório. O casamento é um edifício que deve ser reconstruído todos os dias. André Mourões. Bocchetti, não era? André Bocchetti. Um edifício que deve ser construído todo dia. Aí, Alcimar, tá pra ti, hein? É um cansaço, então. Mas dá uma canseira violenta. Qual é o melhor tijolo pro amor, Alcimar? Melhor tijolo pro amor é o tijolo 19. 19. É vazado. Tijolo 19 é vazado. É bom dar uma vazada. De vez em quando é bom, né? É bom. Casamento representa a invenção do Estado em um caso de amor, que provavelmente já não estava indo muito bem. Pra salvar o caso de amor, casa. É, a intervenção do Estado, né? Claro. Então, é meio ditadura, e é mesmo. Casamento representa... O casamento é um... O casamento é um livro cujo primeiro capítulo é escrito em verso e os demais em prosa. Beverly Nichols. Primeira paixão. É inventado esses nomes aqui, né? Beverly Nichols. Beverly Nichols. Bota aí no Google, outra que não aparece. Mignon McLaughlin. Zudel. Quem é Mignon McLaughlin? Grande Mignon. Quem é Cyril Connolly? Quem é aí, professor? Como é o Beverly ali, o primeiro? Beverly Nichols. Vou perguntar pro professor. Inventado esses caras aqui, meu. Como é que escreve o Nichols? Pergunta pro professor aqui. Quem é isso aí, professor? Olha aqui, ó. Beverly Nichols. Beverly Nichols. Tem aqui, ó. Ele só fez essa frase, o Beverly Nichols. Ele é um autor. Tira. É autor. Mentira, nasceu Maurício. Tá aqui, cara. Nasceu em Bristol. No cinema Bristol ali. Em 1898, Beverly Nichols. Escritor britânico. E o Cyril Connolly. Ai. É tudo nome inventado. Como é que escreve o Cyril? Cyril Connolly. Qual é a primeira letra? C-Y-R-I-L. E a Mignon é Mignon, é uma mulher. Mignon McLaughlin. Ela é uma escritora norte-americana. Já morreu, hein? A Mignon é uma mulher que disse que o casamento é uma instituição falida. Cyril Connolly. Deve ser feia pra boa essa mulher. Intelectual inglesa, crítica literária e escritora. Nasceu em 1900. Olha o dia que ela nasceu. 10 de setembro de 1903. Pô. O Grêmio é de 15, né? O Grêmio é 15 de setembro. Oh, e esse tal de...